Meu parceiro Vitor, galera de Aracaju, meu parceiro Rodimala. Escuta aí, mano, pegando mais atualizado na Bahia, papá. Isso é barão de pisadinha, menino. Que mulher maravilhosa, ela é linda demais. Vem de ti uma princesa, sua beleza satisfaz. É rainha do vaqueiro, igual a você não tem. Vou me apresentar pra ela e vou chamá-la de meu bem. Eu canto nas vaquejadas porque ela tá também. Foi um dom que Deus me deu e canta pra você, meu bem. E ela monta no cavalo e me convidou também. É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro, ela também. É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também. É rainha do vaqueiro, vaqueiro e vou também. Oh, safoneiro, oh, minha vaqueirama. É pra tocar no paredão, parceiro Alonso, galera da rádio, a parede é. Beleza, sabe?